incrível ao nível do tipo sanguíneo, que eu sinta alívio quando estiver tudo a limpo. É como um filme, na minha mente tudo volta, tudo é permanente. É o trabalho do meu subconsciente para sair rimas inteligentes. Desistir agora, nem a vitória nem a glória, e se seria o final de uma grande história. No Nordeste seguirei sempre com a frota, com as mais finas rosas, com as mais fortes prosas. Hip hop semeia no ritmo e poesia, na filosofia com a frota sem censura. Então assuma agora postura, ideologia, sem a hipocrisia, falsa conduta. Qual a minha ética, sua ética, sua dialética, contemplando a parte mais da lógica, patética, subornando a frase mais obscura e não poética, simétrica, cadê a fonética, estética, estratégia banal de um falso rimador, sanguessuga cheio de frescura, amador. Aqui a mulher de preta cor na luta comprovou que o importante é somar e a vida instigou. A forma da resistência é minha persistência, na pele sinto a ardência, mas não quero perder essência, nem a paciência, só quero ter boas influências para as rimas coincidirem com a forma ou certeza. Não recolha que o povo ainda tem de inocente, arranque a malícia que se aprende precocemente, mesmo que seja inconsciente, lute e siga em frente, completamente, fortemente, simplesmente resistente. Hip hop incendeia no ritmo e poesia, na filosofia com a frota sem censura. Então assuma agora postura, ideologia, sem a hipocrisia, falsa conduta. Motivada, obcecada pela melhor levada, convocada, corrida, me sentindo instigada. No meio dessa estrada me encontrei encurralada. Atitude certa sempre tarda, mas não falha. Eu vivo e sobrevivo aos gestos mais vividos. Nessa luta vou seguir sempre com instinto. De lá pra cá, daqui pra ali, pensamentos poderão te destruir, vão te confundir. Nos momentos imprevisíveis os papéis se invertem, dizem que somos sem limites, mas em nós que você investe. Assim ó, como é que faz? No teste, teste, comece a fabular as suas teses. Vivo sendo testada por teorias psicológicas, diversidade, natureza e minha vida sem lógica. As cortinas se abrem e muitos observam, me analisam muito além do palco. Conteste, considerada louca, perturbada, até engraçada. Na sequência das palavras vem a minha prece. Sou a dramática comédia, dia a dia revelada, sem limite, sem dor, mostro minha garra. Hip hop incendeia no ritmo e poesia, na filosofia com a frota sem censura. Então assuma agora postura, ideologia, sem a hipocrisia, falsa conduta. Hip hop incendeia no ritmo e poesia, na filosofia com a frota sem censura. Então assuma agora postura, ideologia.